mas eu não vou me entregar. Se ligou, tempos bons irá chegar. Águas passadas já não me interessa. Se Deus está na frente, eu não tenho pressa. Juntando visões boas, eu sigo vigiando, sempre sem dar boi ao inimigo. Preocupação com contas, você não dá conta. Que quanto mais pensa, ela mais te assombra. São várias dívidas que eu tenho que acertar. Evaldo, aquela grana um dia vou te pagar. Me serviu e me serve sempre quando eu preciso. Parceiro como você, mano, está extinta. A gente vive cada coisa inesperada, do nada alguém te salva. Deus está na jogada, conversando sempre ao pé do ouvido, te acompanhando sempre, abençoando o seu destino. Corpo humano é frágil, arriscado, cê sabe. Tem que ter cuidado, o mundão é cheio de covarde. Mas eu não vou me entregar, se ligou. Tempos bons irá chegar, bom Senhor. Mas eu não vou me entregar, se ligou. Tempos bons irá chegar, bom Senhor. Na dúvida descarta, se joga, vai embora. Não é todo mundo que é pau pra toda obra. Que faz a diferença, que vem pra somar. Fracos de espírito só vão te atrasar. Perder pessoas não é bom. Vários já perdi e doeu no coração. É sofrimento profundo, você sabe, vai acontecer. Mesmo sabendo, o sofrimento invade você. Prefiro nem contar nos dedos, traz angústia. Me faz lembrar do meu irmão e os meus frutas. Chega de morte, vamos viver. O amanhã é de Deus, vamos viver. Pensar no positivo pra sua vida. Trabalhar, estudar, cuidar da sua família. E viajar muito, se o dinheiro der. Mas eu junto, mas eu não vou me entregar, se ligou. Tempos bons irá chegar, bom Senhor. Mas eu não vou me entregar.